Desde que eu era criança, eu já tinha uma força sem igual. Eu só tinha 12 anos e já batia em estudantes do colegial. Eu sabia que seria um delinquente desde muito cedo. Só de olhar nos meus olhos eu já deixava os adultos com medo. Eu e meus amigos éramos só crianças. Quando decidimos formar uma gangue, e eles decidiram me botar na liderança da Tokyo Mandi. É voadora na sua cara. Kiyomasa abriu um clube de luta. Só tenho uma pergunta: quem você pensa que é? Abaixe a sua cabeça e mantenha a sua conduta, filha da puta. Ou vai sentir o gosto do meu pé, reverenciar por respeito. Ou vai ter que apanhar pra se curvar direito. Os problemas de uma gangue não podem ferir os inocentes. Vou criar uma nova era de delinquentes. Eles sentem o clima mudar só de eu estar aqui na frente. Pra você que é brigado, alguém nessa gangue acha que ajudar um amigo vai se arrumar problema pra gente. Facada, e o pau vai pra cadeia. Acho que temos que soltá-lo e o Draken não concorda. É melhor não se rebelar contra alguém, ou vai apanhar também. No Japão, a gente é mais que um clã. O trabalho comandante, o líder da turma é a Tokyo Band Gang. Governo no mundo não vai ser impossível pra mim, mas o invencível Takemichi, você me lembra meu irmão falecido. Por isso você agora é meu amigo. Quem trapa toma vai ter que merecer. Traz o baixo de volta ou eu mato você. Antigamente era tudo tão diferente. Só crianças sem saber o que vinha pela frente. Baixo casa autora resolveram roubar uma moto pra me dar de presente. Em madrugada e o dono da loja reconhece o baixo. Quando o baixo entende quem ele é, já é muito tarde. Casa autora vai tacar ele pelas costas e o baixo grita não. O dono dessa loja era o meu irmão. O corpo dele no chão, eu no meio da multidão. Baixe, qual a razão? Chorando ele me pede perdão. Você não sabia que era ele, então não posso te odiar. Mas caso Dora, você matou meu irmão, eu nunca vou te perdoar. É toma contra Valhalla. Caso Dora, vem aqui pra eu afundar sua cara. Não vou me derrubar nem me batendo com pedaço. Esse ódio no coração, Bajo, nunca vou te esquecer. Caso Toro, eu perdoo você, yeah, yeah. No Japão, a gente é mais que um clã. O trabalho comandante, o líder da turma é a Tokyo Band Gang. Governo no mundo não vai ser impossível pra mim, mas o invencível. No Japão, a gente é mais que um clã. O trabalho comandante, o líder da turma é a Tokyo Band Gang. Governo no mundo não vai ser impossível pra mim, mas o invencível.